A Mas. gente não falou que a viagem no tempo é impossível, porque se vagabundo viajar no tempo, ele aparece no meio do espaço. Não, cara, mas esse é o tipo de coisa que é melhor não pensar muito nisso, entendeu? Você faz de conta. A Cê... máquina do tempo tem uma tabela do Excel, ela faz os cálculos automaticamente. É. Pra saber onde que vai estar tá a Terra naquele Deslocamento momento. espacial. Porque nada faz cálculos com mais velocidade do que a tabela do Excel. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os meus complementares amigos, Sorg. Melhor complemento de franquia seria o BDE complementando a folha de pagamento do Omelete. O Eunuco. É mais um complemento feito com uma ideia minha, fazer o quê? E o Majin. Tô aqui só pra completar o time. Meus queridos ouvintes, meus chuchus, a gente estava preparando aqui pra vocês um tema muito legal e um post que ia ser feito no BDE. A gente estava discutindo, rolou assuntos em nossa lista de e-mail, de WhatsApp, né? Ninguém mais usa e-mail, eu não leio mais e-mail. Enfim, e aí a gente percebeu que ficamos todos com preguiça, então na falta de um tema, vamos falar do tema que seria o post. E vocês vão achar bom. Então hoje a gente vai falar de franquias que se complementam. Franquias que tem aquela sinergia gostosa, aquela coisa de pele, tipo Alien vs Predador. Aquela malemolência. Aquela malemolência, entendeu? Aquela pegada. Enfim, aquela coisa meio bicha mesmo, que o Creed gosta de falar. Não necessariamente versus, pode ser juntinhos, pode ser versinhos, enfim, pode ser o que quiser. Então, complementando uns aos outros, segue o baile. Uma suruga, uma putaria, um troca-troca. Um puta puteiro do caralho. Pessoal, só para nossos queridos ouvintes terem uma ideia do que a gente vai falar, e até pra gente começar a cagar uma regra, né? Como todo nerd sempre imaginou ver os personagens preferidos dele se pegando ou se encontrando, e isso sempre aconteceu no cinema, né? No quadrinho aconteceu bastante, a gente cansou de ver, e no cinema, puta, todo mundo pensava, tá, acabou acontecendo, se eu não me engano, com... Alien vs Predador, estou correto? Estou correto? Sim. Só que foi uma merda, né? Alguém assistiu o filme? Eu acho que a ideia foi muito boa, só que foi muito mal executado, especialmente o 2. O 2 foi uma cagação de regra. Sabe qual o problema que eu acho dessa franquia? O roteiro estava todo pronto e eles ignoraram que seria um filme foda pra caralho, com um dos melhores finais possíveis, ainda fazendo menção ao primeiro filme da franquia. A porra do jogo da Capcom. Sim, cara. E o pior é que o jogo é bom. O jogo é bom pra caralho. Tipo, aquele dali era o roteiro do filme. É, tudo bem, vai. É mais ou menos. O jogo, cara, é ok. Vamos ser justos. É o personagem do Schwarzenegger no primeiro filme, com um braço biônico, com uma japonesa com katana dando tiros e dois predadores contra o exército de aliens. E no final, os Estados Unidos da América explode. Que é coisa mais massa velha que isso? Caralho, que sensacional. E os dois filmes foram uma bosta. Puta que pariu. Cara, é meio triste porque, assim, Alien vs Predador foi o primeiro filme que resolveu fazer o que a Marvel faz há 40 anos, né? Que é... O primeiro Alien vs Predador tem um Sorg Alien lá. Tem o quê? Você tá mastigando, né, filho da puta? Tava com cigarro. Tem o Sorg Alien no primeiro Alien. Ah, Predador... Já tá na nóia. Já tá usando... Pedra. É um chapado, o famoso Paquito. Tem os... Eu tô jogando, então tô com as duas mãos ocupadas e tava falando, já parei. Caralho, vai. Que filho da puta, cara, como eu odeio você, imagina. Enfim, cara, mas, e é foda, né? Eu acho interessante porque, assim, essa coisa do Alien vs Predador é uma coisa que sempre teve, que todo mundo sempre... sempre enxergou mesmo, porque a gente teve jogo, não teve só esse jogo, a gente teve jogo pra PC em primeira pessoa, que você podia ser um alien, cara. Você podia jogar com o Predador, com o alien ou com o humano. Então teve muito material a respeito disso até sair no cinema, e aí o cinema foi uma bosta. E o que me deixa mais intrigado é que os produtores de Hollywood acharam veementemente que Alien versus, que o Predador versus o Adam Brody seria melhor do que o Predador versus o Alien. Nossa, meu Deus, cara, aquilo é muito errado. Tipo, quer dizer, então, o narigudo de o pianista é uma ameaça mais aterradora do que um alien que cospe ácido. Ele é mais foda que o... que todo o time do Schwarzenegger, do primeiro Alien, né? Você pensa nisso. Ele é mais foda que a Ripley. E ele é mais foda que o Danny Glover, cara! Olha que foda! Oh, I'm too old for this shit. Aí também, né? Não precisa fazer muita força. Cara, o senhor... até o Danny Trejo morreu pro Predador e o Danny Glover sobreviveu, tipo... Incrível, né? Depois, assim, mas eu lembro que mais ou menos na mesma época começou a ter um... chegou a ter um burburinho, só que esse foi nos quadrinhos de Robocop versus Terminator, né? Tô isso, correto? Isso, chegou a sair, fizeram um jogo. Foi da Dark Horse. Isso, alguma coisa sobre os chips lá do Robocop, cara, terem criado... Cara, essa é uma ideia bem básica. A Skynet compra a Cyberdyne e utiliza o processo que eles desenvolveram de criar o cyborg, o Robocop, como base do exoesqueleto dos exterminadores. E com o tempo eles aprimoram o que seria a inteligência artificial do Murphy e transformam na base do que seria a Skynet. Então o Robocop é o tatataravô dos exterminadores. Caralho, que foda. E por que diabos eles voltam no tempo pra foder com ele? Porque o que acontece é o seguinte: o moleque lá, esqueci o nome dele, o que sempre volta no tempo pra morrer, o Kyle Reese, ele não volta no tempo pra salvar a Sarah Connor, ele volta no tempo pra matar o Robocop. Caralho, que foda, que sensacional. E a gente teve também aí, acho, eu, na verdade eu falei uma besteira. Eu talvez tenha falado besteira. Fred vs Jason aconteceu em que momento? Aconteceu depois do Fred. Início dos 2000. Mais ou menos. Depois do Fred X, aquele Fred no espaço. Jason X, o Jason Cyborg. No último Hora do Pesadelo, que foi feito antes desse Jason Cyborg, já mostrava o prequel dessa cena. O final no último Sexta-feira 13, aliás. Quando o Jason morre, vem a mão do Fred e cata a máscara do Jason. E vocês achando que Nick Fury aparecendo em Homem de Ferro 1 era algo de vanguarda, né? Verdade. Já, com antecedência. Mas aí, cara, então, partindo aí dessa toada, dá pra gente cagar o... Caralho, acabei de matar um pernilongo da Zika. Aliás, essa é a melhor doença do mundo, cara. Eu posso ir pro médico dizer que eu tô zicado e eu vou ser atendido. Eu achei sensacional o mosquito da Zika, mas enfim, tem que ser coisa de paulistano, né? Franquias que poderiam se complementar e que com certeza ia ser uma desgraça e ia acabar com todos os nossos sonhos e esperanças. Rafa, você no mudo deixou a ligação limpinha, então continue no mudo e só desmude quando for falar, por favor. Filhos da puta, isso é preconceito. Imagina, começa a cagar uma regra aí, vai. Porra, então já que a gente tá no mundo dos games, vamos pra uma franquia aqui que eu tô até jogando no momento, o remake, que é bem legal. Que seria Street of Rage vs Final Fight. O Mr. X chegaria em... Não é Central City? Qual é o nome da cidade do Final Fight? Delta City? Não. Foda-se. Não, na cidade Final, do Final Fight é Metro City. Metro City, isso. O Mr. X não. Tem que ter uma historinha, né? O Mr. X leva o sindicato do crime pra Metro City. E o Axel e o pessoal lá, Blaze, o Max, o Skate, o Adam, vai todo mundo atrás. E acaba juntando forças com a Gal, o Cod, o Carlos e seja lá mais qual é o nome da mulherzinha do Final Fight 3. Acho que é Maki. Pra enfrentar, você teria um jogo com 8 personagens pra escolher, beat'em upzinho honesto, coisa e tal, bem legal. Cara, Eu acho interessante porque, na verdade, qualquer beat'em up, na verdade, ele daria pra seguir essa lógica. Mas tudo fica melhor com um jogo onde você joga um prefeito da cidade de calça, um suspensório atravessado no peito, que dá... Como é aquele shopping, aquele golpe, aquele que dá pilão nos outros, cara? É, tudo fica bom com isso. É, cara... pilão, dando pilão e lariate. É, lariate, era isso que eu tava tentando lembrar. Lariate. Cara, mas é, assim, franquia de beat'em up, se você for pensar, cara, várias delas poderiam funcionar bem com várias outras. Street of Rage poderia funcionar muito bem com Double Dragon, por exemplo. E poderia fazer Double Dragon virar um jogo bom. Pronto, falei. Que você não fica o jogo inteiro dando cotovelada. Discordo, eu vou fazer uma interferência e discordar, porque já Double Dragon já fiz crossover com o melhor jogo da franquia. Double Dragon e Battletoads. Battletoads. Cara, Double Dragon Battletoads, cara. Sim. Sim. Existe um jogo chamado Battletoads e Double Dragon. Não me faça perguntas. A imagem mais clara que eu tenho na minha cabeça é dos irmãos Lee em cima de uma nave lutando contra os capangas lá do inimigo de Battletoads. Que na verdade ninguém se importa com Battletoads, né? As pessoas só pensam em Battletoads por causa do jogo e porque eles foram uma resposta às Tartarugas Ninja. Aliás, Battletoads e Tartarugas Ninja seria interessante, porque seria o original versus a cópia. Versus não, né? Junto com a cópia. Já abraçava logo de vez a copiação. Mas, Sorg, e você? O que, que você pensa que poderia funcionar bem junto? Cara, eu tenho duas franquias que eu acho que elas se complementam. Que seria o Matrix com o Exterminador do Futuro. E eu, na minha cabeça doentia, eu acho que Matrix é mais ou menos a consequência do Exterminador do Futuro. Porque o que acontece? As máquinas, no fim das contas, vão colocar o Exterminador do Futuro o final do terceiro. Quando a Skynet consegue dominar o arsenal atômico dos Estados Unidos e aí o filme acaba com eles mandando míssil pra tudo quanto é lado, pra gerar o futuro que vai ser aquele do John Connor, o general, contra as máquinas, enfim. Só que aí, nesse panorama, as máquinas ganham de novo. Elas conseguem acabar com a humanidade de novo, soltando uma outra bomba e acabando com os raios solares, fechando o planeta, né, entre aspas, bloqueando os raios solares do planeta. A população se refugia no subterrâneo e as máquinas começam, com falta da energia solar, elas começam a usar os corpos humanos como bateria. E aí tem todo o contexto da Matrix e tal, enfim. Eu acho que elas meio que casam, assim, de uma forma ou de outra. Então, cara, você quer dizer que Matrix é o futuro do Exterminador do Futuro? Matrix é a Skynet. A Matrix é a Skynet que é over 9000, entendeu? Cara, eu posso só corrigir um negócio que você falou, só? Fala. Foram os humanos que taparam o sol pra tentar fazer as máquinas morrerem no Matrix, não foi o contrário. Ué, mas... As máquinas tiravam energia solar e os humanos taparam a atmosfera. Mas, Marvin, pensa da seguinte forma. A Skynet na internet? Você acredita em tudo que a internet fala? A internet... Cara, a internet é tão infernal que o Tron ficou 10 minutos na internet e saiu querendo matar toda a humanidade, entendeu? Então... Não... Cara, mas isso aí, o Sorg, ele já tinha comentado isso aí em outras ocasiões, e cara, realmente faz todo sentido. E seria um mind blow assim, foda, explodir a mente de todo mundo, você imagina? Naqueles flashbacks que o Morpheus mostra, assim, da guerra, né? Não, ele não chega a mostrar flashback, ele só mostra o mundo como ele era. Mas mostrar aquilo, de repente realmente teve aquela guerra, os humanos no último ato desesperado tamparam o sol e as máquinas pegaram e falaram, filho da puta, peraí, então vamos usar vocês de bateria. E nesse contexto que o Sorg colocou, o primeiro escolhido seria John Connor. Sim, olha que foda. Ele podia ser o primeiro humano da Matrix. Foi o primeiro humano a falar, vamos acabar com essas porra toda. Caralho, que Que sensacional. Cara, isso ia ser um mind blow sensacional, cara. Ia ser muito foda mesmo. Mas... Pra mim sempre fez meio que sentido, assim. Foi, sempre casou uma franquia com outra, assim. Eu sei, depois que você sai de... A primeira vez que eu fui assistir o Matrix no cinema, depois que passou aquele hype, meu Deus, que foda, que a sua cabeça explode... Eu falei, cara, isso pra mim é continuação de Exterminador do Futuro. É uma realidade onde as máquinas ganharam de novo. É, eles ganharam a briga no futuro contra o John Connor e a resistência humana. E é isso que aconteceu com a Terra. Os poucos humanos que ainda existem estão lá em Zion fazendo rave lá e tal. E eles tentando matar. É Matrix. É, e as máquinas continuando tentando acabar com o restante dos humanos. E de repente as máquinas voltando no tempo... Não pra impedir o John Connor, impedir a Sarah Connor. De repente eles voltando do tempo pra tentar impedir a destruição da atmosfera. Pra eles não precisarem dos humanos. Olha que sensacional. Também. É, eles exterminariam os humanos e ficavam com o planeta pra eles. Exatamente. Sem precisar usar eles de bateria. Sem ter aquela encheção de saco, né? Ficar cuidando da Matrix, puta. tem que trocar as baterias lá. É, puta, cuidar do servidor, fica dando bug toda hora aquela merda, né? Caralho, tem que formatar, que saco. Mas até porque, ô Léo, se eles voltassem no tempo, se eles parassem de voltar no tempo pra matar o John Connor e a Sarah Connor, seria um paradoxo temporal, né? Porque eles voltando no tempo que causa tudo a Skynet. Sim. Aliás, aquela série de bosta que teve, ela meio que levantava essa ideia, né? Que, na verdade, eles voltavam no tempo não pra impedir o John Connor de qualquer coisa, mas pra iniciar as ações, né, os acontecimentos que levariam à criação da Skynet. Que resulta da Skynet. Foi aquele paradoxo introduzido no segundo filme, né? Que se... o Exterminador não tivesse sido destruído pelo Kyle Reese e pela Sarah Connor, a empresa lá não teria encontrado a mão e sem ela não teria criado toda a tecnologia e os chips que iriam virar a Skynet. Exatamente. Cara, dá pra gente perder muito tempo discutindo isso no podcast Paradoxo, hein? Dá, cara. A gente realmente precisa gravar um podcast de viagem no tempo, mas sem falar de Gable e Liefeld. Rob Liefeld, 6 a.m. Saturday morning, inking while driving, because there's nothing I won't do to hit my deadlines. Eunuco, você, o que você tem pra nós? Olha, eu tava trabalhando num roteiro que ficou um pouco viajado, então vai ser esse mesmo. Caça-Fantasmas versus Beetlejuice. Cara, que foda! Tipo, imagine só a situação. Os caças seguindo como se fosse um Caça-Fantasmas 3. Os velhacos morreram, ou se aposentaram, uma nova leva de caças-fantasmas surgiram, e eles entraram nessa hype de internet, tipo, nós somos os fodões, nós somos os maiores caçadores de fantasmas do mundo. E eles vão atrás de quem? Vão atrás do Beetlejuice. Sim, porque cara, tem uma lenda dizendo que ele é o fantasma mais foda, mais escroto, que nem mesmo os caras originais conseguiram pegar. Só que, vamos dizer que a Janine continua sendo a secretária, a Janine fala, não vão atrás dele. Ele não. Só que eles ignoram completamente, vão atrás dele, jogam ele no receptáculo, só que dá um problema lá todo quando jogam o Beetlejuice dentro do receptáculo e o receptáculo explode. Vocês se lembram daquela cena? Se lembra aquela cena do Beetlejuice que ele sacaneia o personagem do... Me esqueci o nome do ator. E coloca ele naquela cidadezinha meio miniatura. Uhum, sim. Imagine o Beetlejuice com o poder ectoplásmico de todos os fantasmas do receptáculo fazendo isso com o mundo todo. Cara, assim, essa ideia... Fala, sorry. Ou com Nova York, pelo menos. Tipo, ele vira como se fosse o rei dos fantasmas. Por isso que os velhacos não queriam colocar ele lá dentro. Tipo, deixa esse cara aí. Tanto que você poderia até usar com muito CGI os fantasmas dos caças-fantasmas falecidos para lutar contra o Beetlejuice. Eu fiquei imaginando, quando você falou dessa franquia, eu fiquei imaginando o Beetlejuice gigante andando por Nova York, tipo o Homem com Marshmallow. Recriando a cena de sacanagem mesmo, né? Tipo, ele fazendo as mesmas merdas, assim. É. Cara, ia ser foda. Pegava de. Assim, na franquia Os Fantasmas de Vertem, franquia, né? Só tem um filme. É, lá no série filme, de TV, né? Tem o desenho. Manda o desenho, Beetlejuice vai pra Havaí, uma vacina. Cara, assim, naquele desenho, eles, os fantasmas não são visíveis, os vivos não conseguem. Só a. Acho que é Cynthia o nome da menina, que consegue ver eles. Aí só dá aquela mudadinha marota, né? Pra eles se tornarem visíveis. Foda-se, melhor não pensar muito nisso. E, cara, bota o Beetlejuice tocando puteiro. E é isso. E ainda precisa chamar os caça-fantasmas velhos. Ah, bom, apesar que eles morreram. Um deles morreu e os outros não querem saber de mais. O Bill Murray não quer saber de mais nada, né? Só sobra o Dan Aykroyd, que, enfim. Melhor não chamar os antigos, não, cara. Melhor continuar só com esses mesmo. Faz uns fantasmas lá em CG, mais ou menos com a cara deles, dizendo que eles morreram bem, também, e tá ótimo. Cara, mas isso é muito foda. Apesar que eu vou te falar, do filme Os Fantasmas Se Divertem, o que eu queria ver que podiam fazer uma série é daquela sala de espera dos mortos, cara. Nossa, que cara, foda, imagine, cara, uma série tipo The Office. Sim, cara, tipo uma sitcom com aquilo, cara, com os mortos dos mais absurdos chegando, assim. Olha, e com aquela aí, a franquia desmembrando, ganhando braços. Ganhando braços. Cara, eu li sobre isso faz um tempo atrás e eu pensei, foi puta, cara, ia ser sensacional uma série de humor sobre isso. Bom, cara, é puta, ó, até agora essa aí realmente foi sensacional, cara, ia ser muito bom. Cara, precisamos de alguém com culhões. Além de efeitos especiais, que seriam aqueles efeitos especiais bem toscos mesmo, tipo o fantasma, que parece que é um cara com efeito de opacidade do Photoshop e uma geleia em volta, você também poderia fazer todas aquelas gags visuais, aquelas piadas que eram comuns nos filmes dos anos 80, que não existem mais. O filme seria basicamente uma espécie de memória, uma espécie de homenagem a esses dois filmes, com todos os elementos visuais. E se você tivesse alguém que fosse foda pra caralho, poderia colocar só efeitos práticos, mecânicos, nada de CGI. Tipo Mad Max. Só colocaram efeito especial onde devia ter, porque não tinha como fazer. Não dá pra você construir um feixe de prótons. É um cara que tem essa pegada assim de usar tudo visceral, usa pouco CGI e tal, e o negócio dele é todo animatronics e maquiagem mesmo. É o Guilherme Del Toro, cara. Cara, imagina o Guilherme Del Toro. Não, o Guilherme Del Toro fazendo isso ia ficar pior do que Call of Cthulhu, nem pensava. Não, ele não ia sair. O projeto ia ser cancelado. Ah, ele tem esse dedo podre. Mas, cara, o Labirinto do Fauno dele é tudo. É muito pouco o CG, cara. Tudo maquiagem, é tudo interpretação. Tirando a gelatina, cara, de sangue, puta que pariu. Sim, sim. Mas ele tem aquela pegada fantástica, daqueles seres bizarros, assim. Que, pô, imagina ele assim, aloprando, cara. Os produtores falam, ó, a gente quer uma série, um filme baseado naquela sala de espera, só com bichos bizarros. Vai, cara, é teu. Você pode viajar. A nossa única imposição é que tem que ser divertido. Não pode ser depressivo como seus filmes. Cara, seria foda, cara. Seria do caralho, cara. Ele tem uma marca visual assim que é impressionante, que é muito boa. É verdade. E a identidade visual dele, eu vou te falar que até cabe com aquela identidade visual do Fantasma Se Divertem, cara. Com aquelas maquiagens exageradas. E o Sorg, o Sorg não, o Eunuco, o que você tava falando do Beetlejuice, cara, sobre ter essas gags, ter essa brincadeira com os anos 90, eu vou te falar que cabe ao personagem, cara, porque o Beetlejuice é quase um Deadpool dos fantasmas. Basicamente, e só de sacanagem, você poderia pegar o próprio Michael Keaton. Vem refazer. Mas não, tem que ser ele, acabadão. E, cara, caberia, eu consigo imaginar o Beetlejuice, tipo, fazendo uma merda, olhando pra tela e dando uma piscadinha, assim, entendeu? De boa, cabe o personagem, puta, ia ser foda, cara, porra, que sensacional. Ou então ele enfrentando os novos caças-fantasmas, vira pra tela e fala, tá vendo o problema dessa molecada? Eles não têm estilo. Esse tipo de coisa. Você fala, puta, como eu sinto falta do Bill Murray, alguma coisa do gênero, entendeu? Se ele tivesse aqui, isso não aconteceria. Cara, que foda que ia ser, velho. Por que as pessoas não pensam nisso? Puta que pariu. Velho, eu tava pensando com os meus botões desde ontem, né, que quando eu vi a ideia pela primeira vez, e eu fiquei pensando em como De Volta para o Futuro poderia funcionar bem com Indiana Jones, cara. Você imagina, sei lá, por qualquer razão eles vieram... Eu já imaginei a coisa toda na minha cabeça. Você pega o Indiana Jones, apesar de ele não ser um cientista, no sentido mais cientista maluco da palavra, ele é um arqueólogo, né? Então pode ser um daqueles caras que o Dr. Brown admira, né? Pode ser um cara que o Dr. Brown, sei lá, um herói de infância do Dr. Brown, por exemplo. Sei lá, em 55 o Dr. Brown tinha o quê? Alguma coisa entre 20 e 30 anos? Vamos dizer assim. Vamos dizer que ele tivesse, aí, sei lá, uns... Por aí. Vamos dizer que ele tivesse, sei lá, uns 25 anos quando ele bolou o capacitor de fluxo em 55. Então, na época do Indiana Jones, ele ia ser um gurizinho. E, porra, de repente ele podia ler as aventuras do Indiana Jones. Ah, arqueólogo impede... Sei lá, impede nazista de fazer qualquer merda. E, porra, ele admira o cara. Tá? E de repente dá uma merda, puta, eles precisam. Ele e o Marty McFly precisam voltar no tempo e acabam encontrando Indiana Jones. Cara, ia ser uma coisa muito foda, porque as duas franquias, elas são aventurescas, elas são divertidas pra caralho, apesar de ter um ritmo diferente. Eu assisti De Volta ao Futuro faz pouco tempo e eu assisti o primeiro Indiana Jones um tempo atrás e o ritmo é diferente. O primeiro Indiana Jones, principalmente, ele é mais arrastado, ele é mais lerdo. As cenas de ação são boas, mas o filme em si é mais lerdo. E De Volta ao Futuro não, ele é mais agitadinho. Mas ainda assim, cara, puta, ia ser uma coisa muito foda. Aí você teria um Dr. Brian com um dos heróis de infância dele, um suposto herói de infância dele. O Marty McFly, como sempre, não entendendo muito bem o que tá acontecendo. Quem que é aquele cara maluco de chicote que o Doc gosta tanto, né? Uhum. E puta, cara. E eles iam enfrentar nazistas, cara. Imagina o Marty McFly lutando contra nazistas em cima do skate voador. Que coisa fantástica. Cara, eu acabei de pensar num crossover ainda mais WTF ainda. Mas depois eu falo, né? Ah, tá. Tudo bem. Cara, mas eu vou te falar que deu vontade de assistir Indiana Jones e vontade de assistir De Volta pro Futuro de novo, pensando nisso. Bota aí cada TV. Assiste os dois juntos. Ah, tá. Aí coloca coloca o disco do Pink Floyd pra ver se sincroniza também, né? Porra. Tomar no cu, Nicola, caralho. Vai, Nicola, já que você tá falando merda aí, o que mais que você pensou? Pô, eu tava pensando na encarnação do Schwarzenegger que vale com a encarnação do Stallone que vale, não dos mercenários. E sim o John Rambo contra o cara do Comando pra Matar, que você vai falar 30 vezes, eu não vou lembrar o nome nem fudendo. John Matrix. Ah, beleza. Pô, os dois não tem são, como são esquecer, John, cara. John Matrix. Tá, John e John é isso aí. Esse é o nome do filme, John e John. Porra, ia ser a maior carnificina da história. Imagina o Stallone matando, que nem matava no Rambo 4, junto com o Schwarzenegger no auge da forma, matando com acessórios de jardim. Cara, eu vou te falar que, assim, qualquer... A cena inicial de John Matrix tinha que ser aquela dele chegando carregando uma tora de madeira, cara. Ele encontrando com o Rambo com a tora de madeira no braço. E ainda falando que esse é meu braço fraco. É. com direito também ao Atomic Handshake, ó. Boa! Sim, ele larga a tora e dá o Atomic Handshake. Começa o filme. John versus John. É John e John. Cara, eu vou te falar assim, que eu qualquer franquia assim com heróis de ação, né? Assim, teria que ser o personagem, não é só ser o ator, teria que ser o personagem. Ou o personagem. Qualquer franquia, assim, eu acho que ia caber muito bem. Mas, cara, Comando pra Matar e Rambo ia funcionar muito bem, cara. E aí, Eu pensei em uma agora que dá pra mim dar. Não, porque assim, cara, é. Meu, John Matrix e Rambo junto, eles tomam um país. Assim, os dois só. País, entendeu? Mundo. Eles conquistam muito. Cara, o, é que. Na lua. É, não, no primeiro. No segundo Rambo, o Rambo ele acha os prisioneiros de guerra e ele só queria tirar ele de lá, né? Pô, se o John Matrix estivesse junto, eles tinham tomado o Vietnã, cara, dos russos de novo, sozinhos, entendeu? Então, legal, porra. Acho que seria legal também a interação entre os dois, né? Porque o Rambo ele é boladão, não fala, né? Todo marrento. E o Matrix é quase um pianista, né? Faz gracinha, faz, tira aquelas tiradinhas do Jeff Lubb, que são ridículas, né? Não, é verdade. Ia ser, cara, pensa nisso. O John Matrix ia ser o cara engraçado. Porque o Rambo, ele é aquele cara que ele tá na guerra, mas é guerra, aquela guerra suja. Ele não quer realmente fazer aquilo, né? Ele só quer sossego pra... Meu, o John Matrix, se você der uma metralhadora em cada mão, ele sai pulando no meio de todo mundo, saltitando lá e rindo e metralhando, entendeu? E fazendo piadinha, como disse o Sorg. Ei, lembra que eu falei que ia te matar por último? Ah, eu lembro. Eu menti. Você lembra, Sally, quando eu prometi matar você por último? Isso mesmo, você prometeu. Pois é, eu menti. E o Rambo olhando pra ele, sério, saca? Com olhar de desaprovação, assim. Um lance meio... Meio... Will Smith e... Caralho, e o puto lá que fez M.I.B. com ele? Ah, Tommy Lee Jones. Ele e o Will Smith e Tommy Lee Jones, saca? Tipo, o John Matrix fazendo um monte de merda, assim. E o Rambo daquele... Tipo, caralho, que esse filho da puta colocaram comigo? Que merda, cara. Porra, ia ser uma comédia de ação foda. Mas tinha que ser escrita pelo Jeff Lubb, cara, senão não é o John Matrix. Sim, cheio de frases de efeito, cara. Não, cara, todos os trocadilhos possíveis e imagináveis. Traga um cobertor para o meu amigo, ele está morto de cansaço. Porra, Jeff Lubb, aí você fode, cara. Meu, comando não, pra uma... Cereja do bolo, tinha que ser com a dublagem clássica, o dentista. Ah, sim, cara, tinha que... Não sei se o dublador tá vivo ainda, cara, mas tinha que ser eles, os dubladores deles, meu. Uhum. Cara, eu vou falar pra vocês que o Mercenários 2 ficou 80% melhor dublado. Imagino. Cara, eu vou te falar que o Jeff Lubb, ele devia voltar a escrever filme, cara. Desencanar dos quadrinhos e fazer filme. Ia ser muito mais legal, cara. Eu ia respeitar ele. Eu vou furar a fila, já que a gente tá falando de Stallone e Schwarzenegger. Outra dupla que eu acho que ia funcionar muito bem também seria John McClane e Stallone Cobra. É, quase, eu ia botar o Riggs. Eu vou botar você. Caralho, o Riggs, cara, também seria uma boa. Seria foda, eu ia Stallone, cara. Cobra. O Riggs, cara, boa, bem melhor. Esquece o John. Bota o John McClane. Bota os três. É, ou isso. Caralho, o Riggs, cara, que merda. E o caralho, como chama o negão? Fugiu. Murtock. O Murtock reclamando o tempo inteiro. Caralho, eu tô muito velho pra essa merda e pra três merdas, principalmente. Cara, que foda. Meu, nossa, cara, ia ser muito foda isso, é. Cara, o Cobra é um dos melhores personagens da história do cinema. Aquele filme, eu acho que as pessoas subestimam ele. O Cobra redublado só. O Cobra com a dublagem original brasileira. Que ele, o original é chato. Sim. Pra caralho. Cara, ele corta a pizza com uma tesoura, cara. Olha que animal. E velho, realmente, aquela dublagem original, ela é... Isso é uma coisa. Cara, é outro filme. É outro filme, cara. Porque aquela essa parte que você falou do seu maconheiro, ele não tá falando nada, cara. Ele tá de costas. Ele desce, ele tira o cigarro do cara, rasga a camisa dele e vai embora. Ele não fala nada. Aí, né, vai lá a dublagem original. Ah, oh, maconheiro, o que você tá fazendo aí? Ah, não sei o quê. Caralho, cara. Era muito freestyle. A dublagem freestyle era ruim. Cara, nossa, que saudade dessa época, cara. Era o André Filho que fazia ele, filho era da puta. Era quase Feira da Fruta isso, cara. Só que era profissional. Cara, você é um cocô. Era Feira da Fruta. Cara, você é um cocô. É o melhor insulto. Você é um cocô. E eu vou matar você. você. Você pode falar pra uma pessoa. Eu uso isso. Cara, que incrível. Eu tô confirmando aqui, peraí. É, confirmado, André Filho, que é o filho da puta que fez isso, que era o dublador do Zan em Super Amigos, tá explicado. Ele que fez essa dublagem. Gente, tem que gravar um podcast com esse cara, cara. Perguntar pra ele, cara. Perguntar, cara, o que você tava fazendo, velho? Você é louco? Você ganha por frase, é isso? Né? Tava faltando 100 prata pra completar o aluguel, eu meti essa frase no meio. É, ele tava de costas, né? Ninguém viu. É. E ó, eu passei a respeitar ele mais ainda porque eu acabei de descobrir que ele foi o dublador do Christopher Reeve em todos os Super-Homens. E muito mais importante do que isso, ele foi o dublador do Lorenzo Lamas em O Caçador de Kickboxers, cara. Você tem que respeitar um sujeito dele. Desse. Dublador do Lorenzo Lamas, você tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Muito bom. Parabéns, campeões. Cara, que foda que ia ser isso. É, foi o Maginho agora. Que é? Então é o John McClane, Stallone Cobra e o Burtoy e o Higgs. Isso. Nossa, que foda, cara. Mercenários é um caralho, tem que fazer uma franquia disso aí. Tem, cara. Pô, eles tinham que fazer. Cara, ia ser muito foda se eles fizessem isso mesmo, né? Fizessem um. Já que eles estão avacalhando, eles faziam isso, cara. Em vez de fazer um mercenário, só que com os personagens, não os atores. Então botava. Olha que filho da puta, chega atravessando. O cara chega atravessando, cara. Não, é pior que eu já tô aqui há um bom tempo, tava esperando a hora certa pra atravessar. A gente tava falando de um monte. É, atravessou errado e você tá com ruído. É. A gente. Põe no mudo, Nuco, porra. Depois, quando você for falar, você tira. A gente tava falando de franquias de ação, Nuco. Fazer um crossover não entre o. Não mercenários, cara. Não com os atores, mas com os personagens. Então você imagina um filme com o John Matrix, com o John Rambo, com o Machete. Tipo aquele joguinho, aquele Broforce. Sim, algo do gênero, cara. Todos eles com as personalidades originais. Cara, então o John Matrix. É muito foda. O John Matrix fazendo merda e fazendo piadinha, o Rambo mal-humorado, o... Pena que não dava pra... Eu digo mais, eles podiam ainda usar a magia dos efeitos especiais pra ter o Rambo e o Cobra. Ia ser muito mais legal. Cara, o Cobra é sensacional. O Cobra, ele merece estar em qualquer franquia de ação, cara. Precisavam fazer um Cobra 2. Não, eu acho que o Cobra podia ter uma cena tipo do First Class, do Wolverine, tá? Nego que chega no bar, tá só o Cobra tomando tequila. Chega, não, a gente queria... A gente queria a sua ajuda. Ah, você é um cocô. Não, sai daqui, seu maconheiro. Caralho, que foda. Nada, ele não precisa mais de cena nenhuma. Melhor participação de todas, sensacional. Bom, vai lá, Sog. Saca mais uma aí. Eu tava pensando aqui, tava fazendo uma mistureba aqui. Eu tô até assistindo, tá passando Capitão América 1 aqui. E eu tava pensando duas coisas. Eu gosto pra caramba desse primeiro filme do Capitão América, apesar de todo mundo meter o pau. Eu acho uma aventura bem divertida, assim. E eu tava pensando em colocar esse Capitão América dos anos 40, né, com Indiana Jones. Tipo, o Caveira Vermelha atrás do Cálice Sagrado ou da Arca da Aliança, alguma coisa assim. O Capitão América indo no encalço dele, e aí no meio disso tudo eles encontram um arqueólogo com chicote e chapéu de cowboy nessa confusão toda dessa turma do barulho. E aí entra o Capitão e o Indiana contra os nazistas, eles tentando proteger a Arca da Aliança ou o Cálice, alguma coisa assim. E o Caveira tentando. O Caveira, antes dele tirar a máscara dele, ficou com aquela maquiagem ridícula. O Caveira do Agente Smith mesmo. É, o Caveira antes de ser o Caveira, né? Sim, dava sim. Pra fazer. É, o Caveira Agente Smith. Sabe o que ia ser engraçado nesse filme? Você pegar todos os, assim, os protagonistas, todos os personagens secundários também do filme do Capitão América. Fico imaginando Indiana Jones com o Stark pai. Não, porque ele manda uma energia mística da Caveira. Não, cara, é magia. Cara, eu vou te falar que o Indiana Jones, ele seria legal com o Capitão América, mas um Capitão América mais old school, cara. Um Capitão América com Bucky, aquele Bucky de jaquetinha militar e shortinho, saca? Seria o Capitão América de começo de carreira, assim, não? Isso! A primeira missão que ele faz no primeiro filme é resgatar os companheiros dele, quando ele descobre lá que... Ele vai fazer aquele show lá na Alemanha e os caras ficam lá sacaneando ele, atrás das mulheres e tal. E aí ele escuta que a brigada lá, os caras foram presos e ele resolve por conta. O Capitão América no começo de carreira ainda, tal, sem uniforme, sem nada, usando a jaqueta de couro, um chapéu do exército americano mesmo. O capacete do exército americano, a jaqueta de couro e o escudo. E assim, sem... Foi um cara forte, atlético e tal, mas sem ser aquele Capitão América já do segundo filme, que já joga o escudo, pula, salta, faz café e o escudo volta na mão dele, essas coisas assim. Cara, tem como deixar isso mais massa véia ainda. Porque em meados dos anos 80 para os anos 90, a LucasArts fez dois jogos de PC do Indiana Jones que eram, assim, sequências oficiais, como se fossem filmes da série. Que é o Infernal Machine... Secret of Atlantis. Imagina no Secret of Atlantis Indiana Jones investigando algum artefato Atlante que os nazistas queriam pegar e aparece o Namor. Foda, hein? Mas o Namor boladão, né? O Namor já é overpower, né, cara? Imagina, né? Capitão América e Indiana Jones se juntando pra, sei lá, enfrentar um Namor mentalmente controlado pelo Caveira Vermelha por causa de um artefato Atlante. Ah, nem precisa, pode ser um Namor muito puto porque foram mexer no Atlantis. Ô Sorg, até aí você dava uma diminuída na força do Namor e tá tudo certo. Fazer ele um cara, tipo, mais nível Capitão América, assim, forte, mas ok, né? Sunguinha com asinhas no pé que voa. É, exatamente. Capitão América não usa sunga, cara. Não, tô falando Namor, pô. Ah, você falou Capitão América. Não, eu falei assim, tipo um Capitão América, assim, na força, sim. Só que de sunguinha com asas nos pés. E nesse contexto, você podia até diminuir o poder do Caveira também, ele não ser um cara nível Capitão América, pra dar uma porrada boa entre ele e o Indiana, aquelas porradas cheias de efeito sonoro dos filmes do Indiana. Ou seja, assim, você ia meio que fazer um reboot na franquia do Capitão América pra fazer algo mais de várzea. Sim, sim. Isso aí é do caralho, cara. Indiana Jones é um personagem que... Ah, isso dá uma animação legal. Dentro desse contexto, você pode encaixar o Indiana Jones em várias situações, cara. Cara, eu já imaginei o... o Capitão América meio que replicando aquela cena do espadachim do primeiro filme. Aparece o sujeito na frente dele e começa a fazer com... micagem com uma espada, alguma coisa, ele joga o escudo na cara do maluco e já vira as costas, assim, pega o escudo de costas, sai olhando, pô, pra onde eu vou, tal. Cara, cabe, velho, puta, cabe mesmo. Aliás, esses filmes com a pegada meio pulp, assim, dos anos 40, dava pra misturar até, sei lá, até com Tarzan, se você quisesse, cara. Sim, sim. Tarzan, cara, Fantasma... O Indiana Jones dá pra se aplicar ele em vários contextos dentro dessa temática de Segunda Guerra, dos anos 40, de aventura pulp, assim, que dá pra você aplicar ele em muita coisa. Sim, porque o Indiana Jones, ele é aquele cara meio romantizado, ele é um arqueólogo romantizado, né? É o herói de aventura. Ele é um aventureiro classicão, assim. Então, cara, você pode colocar ele em qualquer lugar, na verdade. Você pode botar o Indiana Jones pesquisando alguma coisa lá no meio da África, dá de cara com fantasma, por exemplo. Sim. Entendeu? Só não dá pra inventar muito e colocar o Flash Gordon e o Mandrake e virarem os defensores da Terra e terem filhos. Aquilo era muito errado. Defenders of the Earth, exatamente. Então, boa, boa, mas bem bolado. Cara, agora eu fiquei pensando num... Por que diabos nunca fizeram o fantasma encontrar o Tarzan? Em quadrinho, acho que já, hein? Em quadrinho já rolou. Em quadrinho, até na versão atual do fantasma, quem é um novo fantasma era aquele negão, o Lothar. Seria o sidekick do Mandrake. Eu vi alguma coisa assim. Ah, mas é porque eles são da mesma editora. Ah, então, mas é como se fosse um universo estendido, né? Se você pegar o Tarzan já tá de... Ah, não, mas O Tarzan já é a licença aberta, qualquer um pode pegar e usar. É, isso é verdade, o Tarzan é licença aberta. Tem razão. Eu tô caçando aqui, tem um Tarzan versus O fantasma? Fantasma, cara. Shoundown na caverna da caveira. Ah, e também nesse cara, isso existe. Clima pulp, a DC há um tempo atrás tinha uma linha que ela tentava fazer um. Como se fosse assim, dar um ar mais moderno para os personagens dos anos 30. Então, tinha uma edição do Batman que o Batman enfrentava o Doc Savage. Sim, eu vi e falaram muito mal disso. Pior que era, cara. Legal, a arte era do Phil Noto, era bem desenhada pra cacete. E era aquele Batman do Bob Kane mesmo, o Batman que... Ih, não tem batirangue? Puxava duas pistolas. É, ele... o cara morreu, ele teve o que mereceu. Exato, muito bom. Muito bom, senhores. Quem falou agora? Dick Tracy versus The Spirit. Que foda, cara. Ó, oh, The Spirit que vale, não aquela merda daquele filme com o dedo do Frank Miller. Não, The Spirit dos quadrinhos, do Will Eisner. Existe um filme do Spirit? É, mais ou menos isso. The Spirit de terno azul, com aquela calça pescando de pastor evangélico, pulando de prédio em prédio e com aquela cara de abobalhado. Ainda bem que eu não vi essa merda. Não, tô falando, esse é que eu acabei de descrever, o original. Do não, sim, tô falando do dedo podre do Frank Miller, dedo canceroso lá. Não, foda-se. Cara, não, foda-se. Aquele filme só valeu pela regra... Não, foda-se o filme, vai. Não, então é isso. Não tem filme do Frank Miller. Tipo, pra vocês que não conhecem, ouvintes, leitores do The Spirit, é, assim, a obra máxima do Will Eisner. Se vocês não conhecem, vocês são os merdas. É um detetive que protege uma cidade. É um Batman maneiro. Essa é a melhor maneira. Street, e ele é um personagem, assim, simples, né? Não tem nada demais. É um detetive, só que ele usa uma máscarazinha style. É um detetive que usa uma máscarazinha, ele enfrenta os bandidos e depois ele tenta ir uma namoradinha. Ele tem lá o Kid, que é o garoto que vende jornais e que fica enchendo o saco dele. Ou seja, aquela coisa bem... É legal, cara. Eu gosto muito de Spirit. Aliás, eu gosto muito desse tipo de quadrinho, assim, porque é muito maneiro, é muito simples, assim. São histórias dele enfrentando um gangster, uma gangue, negro traficando bebida, e ele no meio da zona toda. Criança assim, desaparecida, cara, briga de família, briga de bar. Isso, sim, e é isso, não tem grandes reviravoltas, não tem plot twist que explode a tua cabeça, não tem nada de mirabolante. São histórias policiais simples, assim, muito boas de ler, cara. Uma história bem leve. E você pegaria aqueles elementos que se repetem em toda o noir e no pulp, que você tem a femme fatale, você tem o vilão com uma aparência grotesca, você tem o garoto... Que conta... O Rafa, rapidinho, o vilão que conta todo o plano, né? Que prende o mocinho e conta todo o plano. Que tem um ajudante um tanto quanto abobalhado. Você pegava esses personagens dentro da história, você faria o seguinte: o Spirit e o Dick Tracy, cada um protege as suas cidades. E tem essas gangues que eles lutam, que seria basicamente a galeria de inimigos deles. E eles resolvem fazer. Gente, porra. Vocês têm problema com o Spirit, nós temos problemas com o Dick Tracy. Vamos trocar. A gente resolve o problema de vocês, você resolve o nosso problema e todo mundo fica feliz. Atos de vingança. Atos de vingança sendo bem arquitetado, porque o problema de atos de vingança foi como a maioria das grandes sagas de todas as editoras atuais foi a execução. Não foi tão ruim. Os tains foram ruins, como sempre. Mas o problema é que as séries são só taíns. Só isso. Mas não vide BDO do Wars. Não vamos... não vamos nos ater a isso. O importante é que, como eu tinha dito antes de dar pau na gravação, o caricaturômetro vai estourar. Porque, cara, assim, eles são personagens muito parecidos, mas eles viviam coisas diferentes, né? O Dick Tracy, ele é primórdios das tiras. Se eu não me engano, ele é um dos primeiros, se não for o primeiro. Anos 20. Anos 20. É o primeiro ou um dos primeiros personagens detetives mesmo, né? Policiais. Ou pelo menos foi o que estourou, ficou até hoje, né? Enquanto que o Spirit, ele é um personagem simples, porque na verdade o lance do Spirit não era o Spirit em si. O lance do Spirit era o Will Eisner fazer as. Brincar com o formato quadrinho. A narrativa. O Will Eisner fazia experiência de narrativa com o Spirit. que também era um personagem bem, assim, não era pé no chão no sentido de que volta também ele se fudia, ele fazia merda, entendeu? E eles eram assim, eles são iguais, mas são diferentes, porque o Spirit, ele já é um pouco mais leve, ele já é mais bem-humorado. Enquanto o Dick Tracy é aquele cara carrancudo mesmo, as histórias do Dick Tracy eram de gangsters, então o autor do Dick Tracy na época, ele pegava gangsters reais, como Al Capone, por exemplo, e criava caricaturas deles para se tornarem vilões das histórias do Dick Tracy. Então o Dick Tracy, o negócio era barra pesada mesmo. Sim, cara, mas e cara, eu só queria dizer que Dick Tracy tinha um Apple Watch em 1920. Exatamente. Que era o telefone, o radinho de pulso. Era o rádio de pulso dele que chamava. Que ele falava com o chefinho dele. Cara, Dick Tracy. Chupa Seclid, seu Apple Fag. Ah, e Dick Tracy tem um filme que eu não sei, cara. Eu fico confuso entre dizer que ele é uma merda e ele não é, porque. Eu gosto daquele filme. Ele é extremamente fiel ao material original. Exatamente, acho que foi um dos primeiros filmes que realmente respeitou a obra de quadrinhos original. Aquele lance do casacão amarelo. Amarelo, né? Muito amarelo. A Madonna com aquela peruca gigantesca, aquele cabelo a la Marilyn Monroe. É aquela porra mesmo, Dick Tracy. Sim, cara. Todo o glamour e todo o exagero dos anos 30. É exagero, a palavra é exagero mesmo. É que nem aquele filme horroroso do Flash Gordon, que todo mundo malha, mas cara, se você for pegar aquele filme, ele tá extremamente fiel ao quadrinho. O problema é que ele é fiel ao quadrinho dos anos 20. Flash! Entendeu? Então ele faz aquelas coisas absurdas que é coisa que a gente vê no quadrinho, né? Enfim, galera, última rodada, vamos começar aí com o Magin de novo. Bom, vou voltar pro mundo do videogame e falar de um negócio maneiro. X-Men vs Street Fighter seria um bom crossover. Mentira. Eu tava pensando aqui, H contra Asterix e Obelix. Caralho, que foda. H era o horrível contra Asterix e Obelix. Caxirinhas do H eram muito boas. Não, e eles iam funcionar muito bem, cara. Imagina, agora eu posso falar, me passa aí o que tu tá usando, porque esse daí é da boa. E cara, essa foi foda. Imagina, é que é foda que não ia poder ter porradaria, né? Mas você imagina lá os gauleses irredutíveis na aldeia, de repente chega um barco viking tentando pilhar a aldeia com o Agar lá dentro e obviamente eles tomando porrada pra caralho dos gauleses, né? Ou então, sei lá, algum romano contratando serviços deles, alguma coisa do gênero. Mas ia terminar com eles num banquete na aldeia e o Agar sendo amigo do Obelix, cara, com certeza. Isso aí não tem nem pra onde correr. Caraca, imaginei o Deografix e o cachorrinho do Agar brincando. Ou o Obelix ficando apaixonado pela filha do Agar, cara. Que nem ele fica pela Falbalá. Cara, Agar é muito foda. Inclusive saiu encadernado do Agar o tempo todo e me arrependo de ter comprado. Oh, e Asterix? Puta, qualquer coisa envolvendo Asterix seria ótimo, desde que o Gotinino não colocasse a mão, porque desde que o Derzo morreu, as histórias que ele faz são ou meia boca ou muito abaixo disso. Então, deixa pros novos caras que estão desenhando, escrevendo, que tá ótimo. Mas, porra, Agar ia ser legal, Agar ia ser bacana mesmo. O Agar sempre... Cara, é que eu vejo o Agar, ele sempre me remete àqueles personagens bem... Apesar de não ter nada a ver, assim... com relação à localização deles no tempo, mas ele me remete àqueles personagens bem começo do século, cara, tipo os Sobrinhos do Capitão. Sobrinhos do Capitão era foda, meu pai me deu toda a coletânea. Cara, Sobrinhos do Capitão é... Cara, esses moleques hoje, eles estariam na Fundação Casa, velho. A Fundação Casa teria acabado com ele. Esses moleques hoje estariam na ISIS. É, cara. Sabe, é Príncipe Valente, eu não sei, pra mim, o Agar, eu sinto que o Agar combinaria mais com esses caras, mas é mais porque eles são todos mais ou menos da mesma época. Mas é uma boa. Sorg, posso dar um upgrade na sua história? Na minha história? É na minha, mas tudo não, bem. Na sua escolha, na opção. Vai? Prossiga. Tem um banquete lá, os romanos insistem no erro e contratam um mercenário pra acabar com todo mundo. Gru. O Gru? Porque eu tinha pensado. E com o Aragonés desenhando tudo, foda-se. Sim. Não, cara, ou então, faz que nem estão fazendo agora com o Gru versus Conan, que eu achei sensacional. Que é o Aragonês desenhando todos os personagens que cabe ao Aragonês desenhar, com o estilo dele. E o resto desenhado lá pelo outro cara, pelo... Caralho, como chama o filho da puta? Eu esqueci o nome dele. É aquele cara que o traço dele lembra pra cacete do John Buscema? É, enfim, o sujeito que ele... É o sujeito que tá meio que emulando o traço do John Buscema. Não quero na ordem, não? Eu achei aquilo sensacional. Ficou foda, né? Ficou muito legal. Ficou muito bom, cara. Ó, você vê como são as coisas, né? Se a gente tivesse 15 anos, a gente ia achar uma merda isso aí. Da porra, tá, o Conan, quando é fodão, tá fazendo essa merda. A gente fica velho, a gente acha foda. Por isso que a gente acha foda ver o Batman 66. Aliás, Batman 66, vale constar que isso aconteceu nos anos 60. Mas, cara, o Batman do Adam West tem tudo a ver com o Besouro Verde, cara. É aquela coisa meio que... O impensável do Burt Ward ter dado uma surra do Bruce Lee. É, tirando esse detalhe. Não, mas ele não bate, cara. O Cato bate nele. Não, assim, dá briga, vai. Não, mas, cara, o problema não é bater, o problema é ter briga. Não era pra ter briga, era pra ser um massacre. É, isso é verdade. Mas aí é foda, cara. Você imagina, o Cato dá um soco de uma polegada no peito do Burt Ward, quebra o externo dele. Não, ele deve ter parado lá assim, de cima a baixo. Olha a roupa que esse cara tá usando. Ele é dodói, vou pegar leve. É, exatamente. Porque o Cap, enfim, ele usava o uniforme de motorista e uma máscara, né, cara? É isso. Porra, o Burt Ward usava sunguinha e meia calça, velho. Porra. Tipo, olha só a roupa dele. Só pra ressaltar, né? Vale ressaltar que o Cato bateria no Burt Ward e no Adam West, né? E do diretor, e do produtor. Melhor, ele bateria no Adam West com o Burt Ward. Usaria ele de alavanca, né? Pior, usaria ele de Nunchaku. Sabe aquela imagem que você acha na internet? Fala, ó, algum dia você ficou tão puto que você bateu em um filho da puta com outro filho da puta. Daí tem um sujeito segurando um cara pela perna e usando de porrete pra bater no outro. Seria bem isso. Aham. Uhum. Cara, que legal. Aliás, foi até bom o HQ do Batman 66 eles terem refeito esse... Encontro. Fizeram uma história até esse encontro, cara. Puta, aquilo... Porra, as capas são do Alex Ross, são de rasgar, mano. Mas, sorte. É, tem uma franquia que também acho que pra mim faz todo sentido, que é Star Wars e Star Trek. É... Nooooooo! Roubei a tua opção? Sim! É, seria, sei lá, o Império expandindo, seria no contexto que o Império ainda existe, não chegamos no episódio 6 ainda, que eles derrotaram o Império, então eles estão expandindo os domínios, e eles chegam às bordas da fronteira, chegam na fronteira com o espaço da Federação. E aí a Enterprise é acionada, falou, tem um... Tá chegando uns destroyers gigantes, bizarros, vindo de uma outra galáxia que a gente não sabe como que eles estão vindo pra cá. E o Enterprise vai lá e dá uma olhada o que tá pegando. Vai ver quem que são esses caras, o que eles querem, se é missão de paz, vai fazer a média pra Federação. E aí eles encontram o Império, que são uma força conquistadora, né? Eles querem dominar a galáxia, eles querem invadir a Terra, querem dominar nosso setor. E eles entram em confronto com a Federação e nisso vem no rastro da galáxia, acaba chegando uma parte das forças rebeldes. E aí vira uma zona. Tiro, porrada e bomba e barulho, tiro no espaço, explosão fazendo barulho no espaço e enfim, cara. Eu tinha pensado de outra forma, eu tava pensando da seguinte maneira, tipo, o Kirk, pra variar, faz alguma merda, aí come alguém que ele não deve, né? A coisa mais simples é, pra variar, faz alguma merda, come alguém que ele não deve, briga com quem ele não devia, ou então faz aquela coisa clássica, faz alguma merda com a Enterprise, entra em um buraco de minhoca, ou alguma coisa do gênero, e vai parar no futuro. Na minha mente, Star Wars é o futuro de Star Trek. É um futuro onde tudo deu errado, mas é o futuro. Porque Star Trek é aquele negócio de... é um mundo utópico, paz, tirando os Klingons. É todo mundo feliz, todo mundo é amigo, a ONU funciona. Star Wars é não, é, é tipo, faria, fudeu. Faria sentido. Não, faria sentido você pegar a Federação e ela evoluir pra... e virar a República. República. Exatamente. Aquela galáxia de Star Wars, ninguém nunca disse que não poderia ser a mesma galáxia da Terra. De repente, de repente um momento do tempo que, sei lá, a Terra não existe da forma que existe hoje, né? Mas pode muito bem ter sei lá, vai, 1000 anos à frente da época do... É por isso que existem vários seres humanos em Star Wars e não existe a Terra, porque tecnicamente o conceito de planeta Terra não existe mais, a humanidade se espalhou pelo cosmos. Olha que foda! Uhum. E outra coisa, isso aí vai além dos Trekkers e os Star Wars Faggots vão querer me matar depois. Tá, eu tô querendo levantar e ir embora. A ideia da força... surgiria basicamente de uma fusão da mentalidade da raça vulcana em abraçar os sentimentos. É, alguma coisa em... vai resolver. Vai. Cara, mas imagina, os vulcanos negam completamente os sentimentos deles. Imagina esses filhos da puta desenvolvendo poderes e imagina esses filhos da puta desenvolvendo poderes e ficando com raiva. O lado negro. Imagina o Spock, cara. Ele, no perto da vida dele, naquela meditação maluca dele, ele de repente descobre, entra em contato com a força. Mais ou menos isso, caralho, começa a ensinar, assim, antes de morrer, imagina. Ele levanta a sobrancelha aí, porque eu não fiz isso antes. Eu vou ser o fã chato de Star Wars, que pra mim vai ser, a força nunca vai ter uma explicação. É, vai ser sempre um conceito abstrato, assim, que a força é... Não, vai se fuder, midi-clória não existe, eu não sei o que você tá falando. Não digo uma explicação, não uma explicação. Não ia explicar como ele chegou naquilo, entendeu? Mas ele ia... poderia ele ser o primeiro a acessar, entendeu? Aí sim. Aí eu concordo. E alguém tá fudendo a chamada, é o Magic pra variar. Sou eu fiquei com tanta raiva de vocês falando essa porra que eu caí. Tá bom, para de fazer merda aí. É isso que eu falei, não precisava, né, não precisava ter o Spock com... Não, ele não precisa explicar, mas ele poderia ser o primeiro a entender. Não precisava ter o Spock medindo os midi-clórians dele, né? Com o microscópio, assim, falando, vou chamar vocês de midi-clórians. Gostei desse nome. Porra, aí, cara, você mata duas franquias com um diálogo. Boa, cara, mas porra, bem pensado. Isso aí ia ser bem bacana mesmo. Não? Segue uma linha parecida com o que a gente tava falando de Matrix e Exterminador. Uma série é o futuro da outra. Agora, derruba o Nicola, por favor. Derruba o Nicola. Não, vai Nicola, fala por que não. A long, long time ago in a galaxy far, far away. Mas quem garante que o futuro de Star Wars não seja um futuro tão longe? Não vou entender. Que deu a volta e virou passado? É isso que eu ia falar. Aí não tem por Nicola, seguir. Esse é seu argumento? Não, Léo, derruba ele, vai. Faz favor. Tchau, Nicola. Valeu, obrigado por participar. Dadá teria muito mais looks que você nesse argumento. Caralho, os argumentos conexos do Dadá foi melhor que o seu argumento, Nicola. Não, eu vou discutir que o bagulho da Terra não aparece, blá blá blá, que é 1 milhão de anos atrás o Star Wars do que seria o tempo da Terra, esse tipo de coisa. Cara, foda-se a Terra. A gente ia fazer o Beetlejuice ficar visível. E o Beetlejuice em Nova York, gigante, andando, gigante, pisando em prédios. Gigante. Então, se te incomoda, pensa que o tempo é cíclico, que nem Futurama. Uhum. Então, eles foram tanto futuro que virou passado. Pronto, se te incomoda, é só você usar a palavrinha mágica, reboot. É mágica, você não precisa explicar. Não precisa pensar muito nisso, é só fazer. Exatamente. Quem que falou agora? Foi o Sorg que falou. O Sorg, então é você. Cara, eu vou usar uma que eu acho que todo mundo já pensou isso, todo mundo já viu um meme como esse, não sei porque a gente só lembrou agora. Wally versus Carmen Sandiego. Ia ser o jogo mais chato do mundo, cara. Porra. Eu imaginei a Carmen Sandiego no... Imagina, você tem que identificar a cidade que a Carmen Sandiego tá, daí você chega na cidade e tem uma imagem, tipo, do Oli, assim, e tá ela no meio, pequenininha. Tem que achar ela, não, Oli, o que ela roubou. Pior, fazer tipo aquele desenho da Carmen Sandiego, com aqueles dois moleques chatos que ficavam atrás dela. Pegavam eles e, ó, vocês têm uma missão dupla agora. Esta é a Carmen, este é o Oli. Vocês têm que encontrar os dois. Nossa, fazer o Oli ser um cara mega fodão, assim, de, sei lá, um ladrão mega foda. Que ou, tipo, acha... o Oli é como se fosse o professor da Carmen. Não, isso... Caralho, que foda. Não, sabe o que é mais legal? Você não pode nem falar da roupa do Oli, porque olha como a Carmen se veste. Pois é. E eles passam despercebidos, então eles, os dois são foda. Você tem que respeitar esses dois. Cara, ah, velho, na boa, eu ia largar na primeira fase, show. Cinco anos depois. E eu joguei Carmen Sandiego, cara, pra caralho. Eu também, no 486 que meu pai tinha lá, o primeiro computador que exatamente. Eu comprou. Macintosh, eu também tinha, cacete. Mano. Era rato, normalmente na segunda parada, assim, eu já sacava onde ela tava. Pô, era boa, legal. Muito bom. Mas não, eu não. Ia ser uma merda, cara. Não ia vender nada esse jogo ou filme. Não, mas se fosse um jogo, podia ser um desenho, uma série, sei lá o quê. Ainda assim, cara, pô. Só se fosse muito galhofa mesmo. Teria que ser muito galhofa. Ah, mas mais. A ideia é ser muito galhofa. Ser alguma coisa tipo aqueles filmes de galhofas. Como, não, por exemplo, Hotel Budapeste. Sabe como eu ia respeitar? Se fosse o professor Layton caçando os dois. É, aí o professor Layton. É de uma série de quebra-cabeças do da Nintendo, do DS, Sorg. O personagem é um detetive. A série é legal pra caramba, assim. É bem bacana mesmo. Mas o cara é um detetive que meio Sherlock. Tá, sabe? Bom, coloca o Sherlock Holmes pra encontrar os dois. É, tá bom. Boa. O Sherlock Holmes ia parar... Watson, ele encontrou os dois em meia hora, aquela, cara. Aquela mulher é a Carmen Sandiego, prenda. Meu Deus, Sherlock, como você descobriu? Porque ela pela tá usando roupa. Um sobretudo vermelho com chapéu vermelho, filho da puta. E eu não vou nem entrar no mérito do Oli. Porque é igualzinho a foto que eu tenho aqui, seu filho da puta. É, caralho. Tá no meio das pessoas. Como vocês não viram eles, desgraçado? É muito bom, senhores. Alguém tem alguma outra aí pra citar? Falta você, Léo, encerrar? Só pra fechar. Você? Falta a sua. A minha, cara, não. Caguei, não tem nenhuma. Eu vi que vocês falaram aqui em Incríveis versus Megamente, mas. Não sei. Nesse caso, eu já tinha pensado isso aí em ser um universo estendido, tipo Incríveis, Megamente. É, meu malvado predileto, como se todos eles vivessem no mesmo mundo. É, eu acho que com meu malvado favorito. É, meu malvado favorito, predileto. Meu malvado favorito antes das meninas. Isso, aí o Gru solo, não é Gru pai. É, aí ia ser legal, cara, porque eu acho o Gru sozinho, eu acho ele mais interessante do que ele pai, cara. Então aí eu ia achar bacana. Ele é porque você não tem coração, você não é pai. É, cara, um dia eu vou achar ele pai legal porque eu vou ser pai. Eu, por enquanto, sou morto por dentro. Na realidade, eu ainda acho os Minions a melhor coisa dessa franquia. Cara. É, isso é verdade. Cara, eu vi no ano passado o trailer do filme dos Minions. Esse filme aconteceu? Vai sair agora em junho. Agora em junho que sai. Tá. Quero ver se esse filme, se os personagens seguram um filme, né? Eu acho que sim, então... né? Se eu não me engano, a história eles encontram os pais do Gru, né? Ou, enfim. Deve ser alguma coisa assim, mas não importa. Aliás, tá aí, pronto. Qualquer coisa com os Minions encontrando qualquer personagem, cara. Os Minions são foda. Bota eles, sei lá, pra encontrar o Caveira Vermelho, o Rei do Crime, o Darkseid, tá ótimo. Minions e Darkseid, pronto. Os Minions vão parar em Apocalipse procurando um vilão pra eles seguirem. E Darkseid obviamente perde a guerra com o Léo. Galactus resolvendo o problema dele, transforma todos os Minions em arautos. Não tem banana em Apocalipse. Fala. Raven Rabbit versus Minions. Quem? Raven Rabbit versus Minions. Nossa, quem que... cara, explodiu. Quem é Raven Rabbit? Cara, é, Raven Heavens é outra franquia de jogo que veio de Rayman, é aquele jogo dos coelhos surtados. Caraca! Que tem pra Play. Nossa, ia explodir qualquer tela que tivessem eles, cara. Não, tem uma animaçãozinha deles também que é legalzinha. Tem um desenhozinho que passa em algum Nickelodeon, sei lá, um negócio deles. Site, vamos lá, Boletim BDE, como está o baile dos enxutos.com? O ícone aqui da editora Left está aqui, bonitão, certo? Não, sim, o site está bem, obrigado, a gente está preparando a versão nova, que para os leitores não vai mudar muita coisa, mas a gente vai para um servidorzinho mais estável logo logo, e é isso aí, estamos legais. Se mudar, vocês não iam perceber, ratinho! Ô, seus buchas, vocês agora não tem mais a desculpa de não poder acessar o BDE do trabalho, porque você pode receber os artigos do BDE por e-mail para ler no trabalho. Então, você coloca aqui em assinar e junte-se a outros 8 assinantes para aumentar o número e não ficar tão vergonhoso. Assinem essa merda, porra! E cliquem no site da Lef, nosso site parceiro, que tem livros que são puro fantastiquismo. Vamos ver, vamos fazer propaganda da Lef. Ó, nós temos aí o Quinto Beatle, por Vivek J. Tewari, por R$59,90, pode comprar, tá bom, tá um bom... Aliás, os preços estão bons mesmo, cara. Olha que sensacional que é fazer parceria com uma editora bacana. Vamos em frente. Oh, vale lembrar, falando que a gente tá falando nosso parceiro, a Lef tá com essa bobeira de dia do toalha, dia do orgulho nerd, essa bobajada toda aí. Mas a Lef se juntou com uma outra editora, a editora Darkside, que também publica uns livros legais. E eles estão com uma... Eles fizeram uma parceria, eles fizeram um box com os livros de Star Wars, que a Darkside tem direito de publicar alguns livros de Star Wars também. E então... Procure a Darkside no Facebook, procura a Lef no Facebook, lá tem as propagandas, tem os links para vocês serem redirecionados para as lojas deles, e tem uns boxezinhos legais que eles fizeram, as duas editoras em parceria, sobre o universo Star Wars, o universo expandido, e tem mais umas outras coisas que são bem legais, vale a pena a galera procurar, e o preço tá bacana, assim, eu acho que esse preço vai até domingo, esses preços promocionais de dia do toalha, dia do orgulho nerd, essas bobeiras, vão até domingo agora, domingo próximo, então vale a pena aí gastar o dinheirinho nesses livros, que estão bacanas. Muito bom, no mais temos o nosso e-mail, que é, qual que é o nosso e-mail mesmo, que eu não lembro, qual que é o nosso e-mail, Nicola? obalhadosenxutos@gmail.com. Muito bem, mandem coisas pra gente, mandem e-mails, como diz o Dadá, mandem resenhas pra gente, que a gente... Mandem seus tains da Truta Wars. Exatamente. Sim, mandem tains da The Truth Infinite Wars. Truth Wars, e vamos começar a bancar a DC e a Marvel. Sim, exatamente. Ó, mandem os tains que a gente vai publicar, a gente vai acabar compilando tudo isso de alguma forma ou de outra, sei lá, vai que a Lef banca uma publicação nossa. E manda tains que a gente publica e esse negócio o reverendo vai se fuder pra amarrar esse trem depois, cara. Ah, problema dele. Não teve ideia? Vai lá, senhor Fodão. Exatamente. Quis dar uma de oi pesado. Uhum. É, quis dar uma de Josueldon aí, uhum. Amarra tudo. Vai lá então agora. Mas esse cara tá morto, não tá mais. Mas esse cara não é homem, não é mais. Não é mais, se vira. O meu Taim vai ter o multiverso do BDE, cara. Não vai ter ninguém morto mais. Volta no tempo, vai em outro. Tudo vale, né? Tudo vale. Meu Taim acaba na sexta-feira e... Eu não sei como ele vai acabar, porque eu tô no modo a lá caralho de escrita. O modo Liefeld de fazer roteiro. O que aconteceria se Zeus enfrentasse Jesus Cristo? Oh yeah. Meu Deus Oh, mas você pode fazer igual o Michael Bay também, né? Criar umas duas cenas massa velho e depois colocar um roteiro assim. Eles vão lutar porque pô que é. Por que você acha que eu acabei a primeira parte com a massa velho? Barra de borracha! Muito bom. Ah, alguém tem um recadinho? Ninguém tem recadinho? Eu tenho um recadinho. Você que é bloqueado no MDM, vem chorar aqui no BD, vá pra puta que pariu, antes que eu me esqueça, tá? Mas continue dando views pra gente, mas vá para o inferno. Então, se ninguém tem mais nada a acrescentar, chega! Acabou o podcast. If I could, baby, I